Azul 5107, a gente mantém ponto de espera da 10. Papá Juliette, papá, decolar, Deus nomeia, controle em 119.8, bom voo. 119.8, papá Juliette, papá. Controle Salvador, muito bom dia, é o Papá Romeu, Papá Juliette, Papá. Romeu, Papá Juliette, Papá, está em contato com a Dal, liga a sensação de 120, foi bom, aguardando o destino. Gente, Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, curvando à esquerda, agora no perfil da Momo. Salvador, azul 4299, passando o nível 150. 299, chame Recife 1-3325, alterna 1251. Recife 3325, alterna 251, 4299, tenha um bom dia. Bom dia. 4, livre decolagem, pistão na 0, vento 160 graus, 11 nós. O azul 5107, informa que é o número 2. Após o tampa da decolagem, a aeronave que precede encontra-se um ponto de espera da hotel aguardando, ok? Tá abaixando 7, baixado, checado, Mike Eco Delta. Gente, Mike Eco Delta, livre pouso, pistão no 7, vento 160 graus, 10 nós. Autorizado, pouso no 7, Mike Eco Delta. Proa 180, limite dessa proa localizada. Esquerda 180, limitada pelo LOC, é o Tracajá. T04, decolado aos 19, controle 119.8, bom voo. Gente, o Papá Juliette, Papá, estimando o pouso aos 1400. Gente, 400 graus. Controle 3304, data de decolagem, escuta o que tem que fazer. 3304, contato radar, nível 360, sai da árvore. Gente. Controle o Papá Juliette, Papá, mantendo 3000 agora na proa de Momo, autoriza já a ascensão para o 120? Livre ascensão 120, Papá Juliette, Papá. Livre ascensão a 120, Papá Juliette, Papá. Cajá 83 para o curso do localizador, curva esquerda pro 150, nessa pro intercept do localizador, reporte final. Esquerda 150, vai reportar estabilizado para Cajá. O azul 5107, ali mantém pistão zero. Decolado 21, controle 119.8, bom voo. Controle 119.8, toma 38. Gente, Mike Eco Delta, solo os 21, estacionar a frequência livre. Controle, o Puma 38. Prossiga. 38, circulação 10, com perfil na Coral. Puma 38, foi para o nível 060, foi para o de Coral, ainda negativo contato radar. Puma 30, na Coral de Coral. Confirme agora como recebe o contato radar, 38. Ainda negativo. 3304, pode falar direto para a posição Enéfa? Enéfa. Obrigado. Uma 38, faça check no equipamento transponder, modo normal, transponder 027. Senado 0271, modo alfa agora. Check. Salvador, bom dia, 5494, bom dia, está em contato com a radar, agora 636 cidade de Salvador. Foi Mário para a chegada, Mário, reporte de 10 minutos. Sete após a decolagem, manter pro até 3.000 pés. Tem uma formação bem à frente aqui da gente, nosso provável, então se cruzar antes. Sente então manter a posição aguardando instruções de controle. Foi devido à aeronave que decolou à frente no perfil da Coral. Quem mantém a posição aguardando instruções? Aqui. Jesus, VR Salvador. E mais 38 está cruzando agora 4.000 pés. Esse reporte atinge no 060 com 38. Portará 5107, após a decolagem, prossegue no perfil normal da AEL, porém restrito a 4.000 pés até a liberação do controle. Sim, restrito a 4.000, azul 5107. Gente, livre decolagem, pistão no zero, vento 170 graus, 1-1 no nós. Livre decolagem, azul. Sente o plano 3363, por gentileza, mantém o ponto de espera da 110. Estou com o tráfego prosseguindo para pouso na 110 e o aeronave decolando no mesmo perfil de saída, ok? Não me escuta aguardando, por gentileza. Guardando. Controle, o papá, o papá, atenção para o que deu 120. Autoriza direto para o adirecente. cruzado direto destino, Papá Juliette, Papá. Controle 35, 4 no 4, que é o 35. 4 no 4, para 3 no 6, ajuste 020. Para 3 no 6, um ajuste no 020. 4 no 4. Controle Salvador Azul 5107, bom dia. Azul 5107, bom dia, está em contato radar, mas inicialmente restrito ao nível 1.050, tem condições de voar na proa 1.50 por 4 minutos. 1.50, vamos tentar aqui. Na verdade tem uma formação bem à frente, nós vamos ter que fazer uma curva e tomar proa sul. Então, está autorizado os desvios, mas inicialmente restrito ao nível de voo 050. Ativo 050, restrito, azul, o azul 4507. Tracajá 83, chame Torre 1895. 1895, Tracajá. Fumar 38 atinge, mantém o 060. Dado com uma sinal de 7 milhas do Tracajá. Gente, confirma o trem de pouso? Baixado e travado. Gente, reporta quando visual com a pista no 028, ajuste no 020, Tracajá de 3. Gente, vai reportar quando visual, Tracajá. Afirmativo, tem condições de aproa Leda, azul 5107. Na proa de Leda está livre, atenção 360, azul 5107. 360 livre, azul 5107. Uma 38, passa a 97 no Foto Charlie, ainda não recebo. Confirma agora, se recebe o 38. Torre, o Tracajá 83 está visual, ponto zero. Tracajá 83, livre pouso, pistão no zero, vento 1.70 graus, 7 nós. Autorizado pouso, Tracajá. Às 2 horas e 7 milhas, mesmo rumo, mantenho 060, é um Alfa Terra 36. Ciente, estão passando os 5.500, já vão passar os 60 agora, azul 5107. 4x4 está livre, Gil. Após a passagem da nave na curtíssima, ali mantém pistola zero. 414, desça para 2.000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Desça para 2.000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado, 414. Alto 3, no solo aos 33, libera a esquerda, hotel, ao estacionar frequência livre, parte militar. Liberando o hotel, Tracajá. Sente livre, desvio, 507. Tá 3663, livre decolagem, pistão no zero, vento 160 graus, 7 nós. Vou lá estar 3663, que está no certo. Voando direto, Leda Azul 5107. Basilete Papá, chame Recife 12685, Alter 12685. Azul 5107, centro autoriza a prova de morte. Ele não autoriza, confira aí. Autoriza para o Admótico, autorizado o Admótico. Ok, autorizado. 3325, alternada qualquer? 251. 251, obrigado. Meia-meia-três, decolada aos 34, controle 199, decimal 8, bom voo. 198, obrigado. De Salvador, bom dia, tá 3663. Decolou 1700 para o 340 da El. 3663, contato radar, disponível 340, Voa Leda. Voa Leda, 3663. A 38 tem condições de voar direto para o Porto Seguro? Porto Seguro para o 38. Salvador, bom dia, a informação é a Lima, cruzando 180 para 160 na altura de Alagoinha. 1621, acione identificação, chegada bom, fica para 4.000 pés, ajuste no 020. 4.020. 2921, bom dia, agora. 648, pode. 648, bom dia, acione identificação de chegada Mário, para nível 050. Localizado no ILS, eu creio que 54 no 4. 554 no 4, chame torre 1 no 8, 95. Chama a torre 1 no 8, 95, 54 no 4. Controle, OTAN 3663, solicita manter o nível 080. Autorizado, manter o 080, pode formar por conta de vida. Vai com cumprir o procedimento operacional e já lhe informo. Sim, sim. Externo, baixado e travado, visual para o campo. Cite, palmo, chuva leve sobre o campo. O vento 1,40 graus com 1,0 nós, livre pouso na pista 10. Ainda a pista encontra-se seca. Começou a chover agora. 5,4 no paciente. Informação Lima. Na 6312, bom dia, acione identificação de chegada Mário, descendo para o nível 060. Identificou, descendo ao 060, via Mário, passando na 6312. 6312. Prossiga. A 3 a 2 mantém ainda, a chegada número 648, reduz a velocidade 220 nós. Ok, reduzindo 229, 264. Bom dia, acione identificação de chegada mais, desce para o nível 070. A 30 mantém a chegada número 4 na aproximação. Salvador, bom dia. dia, tá? 3859, ponte Belo no zero, tá pronto. 3859, ali aí manter, tá piscando no zero. Autorizado aí, manter no zero, tá 3859. 5414 da trip, solo aos 41, direita 121, decimal 1 no solo. Direita 121, decimal 1 no solo, 5414. Toma. Esse. Bom 621, daqui para 2 no pés, ajuste 020, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Para 2 mil pés, ajuste 020, reportando estabilizado ILS 621. Então, 3859, autorizado a decolagem pista no zero, vento 140 graus com 159. Decolagem autorizada no 0, tá 3, 2, 5, 9. Oito, decola aos 44, controle agora 119 decimal 8, bom voo. 98, boa. Controle de Salvador, boa, tá 3859, cruzando 1.200 pés. 3859, contato radar, nível 360, sai da água. 360 na borda, 3859. Voo 648, complete redução 2009, isso para 3.010, ajuste 1020. O 648 está sob detorno, mantenha presente prole, limite localizador. Na 6312, para 4 mil pés, ajuste no 020. 4 mil pés descendo com 1020, 6312. Com 630, redução de velocidade 2309, desce para o nível 050. Olha o Santos 3859. Prossiga. Vai precisar manter a presente proa 240, meteorologia aproximadamente 20 milhas. Desvista 3859. 3859, graças. 630, prossiga. Após o estado de uma formação direita, pode manter a proa 035 exatamente aqui para o localizador. Autorizado 630, completando redução 2109. Controle, o 63, zona 2, né? 63, zona 2, prossiga. Também solicita manter a proa após o TAP. Obrigado, manter a proa, 632. Manter a proa após o TAP, 632. Vou 642 para o localizador, com a direita, proa 060, desce para 2010, reporte estabilizado. O gol no 642, prefere manter a proa até o localizador? Se ele está tentando essa pro, reporte estabilizado, bom 642. Está estabilizado, 64. A 3663, está a 2 minutos para livrar a digital, confirme tensões. Principalmente a gola para a gente, a gente vai ter a gola de vocês. 300 inicialmente. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. 6630-0, 6663. carro, dinheiro aí. Doutor Salvador, bom dia, Gol 621, ILS. Gol 621, bom dia, continua a aproximação, reporte visual com campo embaixo e travado. Para informação, chuva leve sobre o campo, pista 1-0 molhada. Sim, se reportará baixado e travado, visual. 3665 para o 3-0-0, chame Recife, 3325. 3325, bom dia, está tremendo, é 3. Informo o tráfego 12 horas, 30 milhas rumo oposto, mantenho nível 050, é um Papa Alfa 34. Tráfego informado, mantenho o nível 050. 138, tráfego adicional 1 hora, 35 milhas rumo oposto, mantenho o nível 070, é um Papa Alfa 46. Comandando TP 5221 para o fuxo de adicionamento. 1-2-1-1. Oh, desculpa, 1-2-1-1, desculpa. 020. 3.000 com 1.020, gol 630. Controle, está 38, você conhece? Prossiga. Vai voar agora a rua, mas se a senhora autorizar e a coordenar, pode voar mais pra frente, o clube, se possível. Se tiver condições, foi alerta inicialmente, guardando coordenação. Então é alerta, está 38, senhor Colar. Na 6312, reduza a velocidade 1 no 70, reporte estabilizado. Quero redução para 1 no 70, reporte estabilizado, 6312. Ainda é uma chuva aqui na frente. Gente, reporte com visão, gol número 1. Portarei. O 621 avistou, baixa checada, avistou com 560 pés. Grato, livre pouso, pista 1-0, aparentemente pista molhada, vento 1-1-0 graus, no meio nós, gol no 621. Livre pouso na 1-0, gol 621. 3859, chame Recife 288 ao término 260. 288-260, boa. No localizador, Oxanel 6312. Oxanel 6312, complete a aproximação em Duna, Chambitor, Rio, Manoel, Estado 5. 285, Oxanel 6312. Com 630, complete redução, 709, pista para 2010, pista para intercept localizador, reforço estabilizado. Reduzindo 1709, pista para 2000, reportaria estabilizado. Lera direita, chame o solinho, 21-1, no gol, 1621. Sim, eu não sei como que a mulher pela frenagem está normal. Quem é isso? Chamou 219. Salvador, bom dia, Xanay 6312, localizador da 10. Xanay 6312, bom dia, continua a aproximação, chuva leve sobre o campo, ajuste o... O 438 está 57,5 da cidade de Salvador, serviço de radar encerrado, chame Delvo 201. O localizador do 1630. 638 complete a aproximação em Dona Chaletor, Rio Manoito, 95. Vento 120 graus, 139, chuva, escorreção, pista molhada. Pista molhada, pode aumentar o brilho do papel. Em Dona 1895. Salvador, bom dia, 5221, posso tomar o ponto de espera da 1 0 Trip 5221, bom dia, mantém o ponto de espera. Mantém, Trip. Oxanel 6312, no externo, baixado e travado. Oxanel 6312, continua a aproximação, reporte visual com campo. Reportará visual, 6312. Solo 648, solo 56, libera a direita, chama o solo 121, décima 1, reporte livrando. Ok, 21, livrando. Oi, Salvador, bom dia, gol 630, passando dono, estabilizado. Gol 630, bom dia, continua a aproximação, forma chuva moderada. Reporte quando o visual baixar travado, ajuste no 020. Livrou o gol no 648. Trato, solo 121, décima 1. Avistando a 610, 63, 12. Gente, livre pouso, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-9. Uma correção 1-8-9, Oxané 63-1-2. Livre pouso 1-0, Oxané 63-1-2. Oxaneme 312, sala 58, libera a direita, chama o Solino 21-1. 1-2-1, chama o Oxaneme 312. Fox, Zulu, bom dia, está em contato radar, agora 5 milhas do oeste de Salvador. Vou na proa de Mari, para intercitar a chegada na Mari, reporte para a descida. Livre pouso para o 630. Confirme visual? Negativo. Gente, reporte para o visual, teto previsto 700 pés. 7. Estou 700 pés, gol 630. Gente, livre pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-5 nós, pista molhada. Livre pouso, gol 630. Meu Alfa Índia, bom dia, está em contato radar agora 67 milhas do oeste do Salvador. Consigo se está voando direto descendo? Livre descida 050, Romeu saindo, reporta de envio. Equipe 5221, ali e mantém capoeira 1-0. Ali, matéria 1-0-5-2-0. Fox, Fox, Zulu, está solicitando agora para o sequenciamento. Ouve a esquerda para o 020, limite ao localizador. Uno 630, sala 01, libera a direita, chama o sala 1-2-1-1. 2-1, 2-1-1, à direita, 1-6, 3-0. Trip 5-2-2-1, autorizado decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-4 nós. Gente, livre para a segunda sala, 5-2-2. South American 238, ready for takeoff. American Line 238, line up, can await runway 10. Line up and wait, runway 10, American 238. E 5221, decola 03, chame o controle 1-1-9 desse 1-8, Salvador, o Trip 5221, bom dia, Arbor. Trip 5221, bom dia, contato radar, disponível 200, Fernando. Mantenha o perfil, sobe ao 200, 5221. Line 238, clear it to take off runway 10, wind 120 degrees, 17 knots. Clear taking off runway 10, American. American Line 8238, airborne at 06, contact departure 1190.8. Good day, American 238, 1190.8. Good day, departure, American 238, leaving 2000 for flight level 380. American Line 238, radar contact on takeoff, climbing, maintain flight level 380, mobile departure. 106 is 380, Momo departure, American 238. Confirmando sua informação, motivo blando 035 ao nível. Modificado 307, texto em condições visuais 303, o ajuste em Salvador 1020. Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, 5221 poderia tomar proa de Elefa para evitar formações? 221 autorizado Elefa. Na proa de Elefa, 5221. Controle de Comodoro 1.094, informação 94. 94, adicione identificações, espera condições, foi pro ADTAP, descendo para o nível 060. Pro ADTAP, descendo para o nível 1.094. Confirme chuva no aeródromo. Chuva leve sobre o aeródromo, operação de esquimento. Papatango Lima, Juliette Lima, autorizado táxi, chame na Papá, ajuste no 020. American Airlines 238, climb the restricted flight level 360. Hey, climb 360 now, American. Autorizado o ingresso, reporte alinhado e pronto. Cabeceira 17, Lima, Juliette Lima. Lima, até Juliette, bom dia, acione identificação chegada a mão, desço para o nível 070. Controle, eu vou 1.094, precisa proa 045, onde viu a esquerda para evitar formação. Sim, nessa proa de interceptação, eu vou utilizar o voo 1.094. Posicionado proa 045, 1.094. Controle de Salvador, 3296, informação ótima, bom dia. 3296, acione identificação chegada a Mário, desço para o nível 070, velocidade 2309. 070 na Mário, 039, 039. Fox, Fox, mundo para 2110, o ajuste 020. Para 2000, ajuste 020, Fox, Fox. Motagem LED para o Cira. Extensão de aproximação do 7, poderia desautorizar a PRO de bomba? Confirme a PRO de solicita. Ele, Motagem LED, se desejar, está autorizado a PRO do VOR. Obrigado. Foi, 065, mantém ponto de ferro no zero. Call receive frequency 1094, você tem condições de voar alguma proa mais à direita? Por enquanto, não, devido à formação pesada. Ok, gente, posso até 1094. 1094. Bruno, Janeiro 63, ou no ano? Na 63, eu vou no contato radar, voo nível 360, foi Leda. 360, na proa de Leda, 63, ou no ano? Patrulha Santos, 3896, proa 050, à esquerda, ali para o nosso lado. Inglês disse para 050, são 3296. Verdade. Com 094, desce para 4000 pés, ajuste o 020. 4000-020, voo no 094. Fox, limite da proa é o localizador Fox. Para o controle? Uhum. 7.510, meu friend, eu posso fazer o seu estado de pouso. Mais 335 graus. Rapatão Lima, Juliette Lima, decolada 1-5, chama o controle em 1-9-8, bom voo. 1-9-8, obrigada, tá, bom dia, Lima, Juliette Lima. Controle Salvador, bom dia, decolado, Lima, Juliette Lima. Lima Juliette Lima, contato radar, segundo nível 280, saída da EL. A 280, no perfil da EL, Lima Juliette Lima. O 1.094 informa que vai passar o localizador e retornará para o mesmo devido à formação pesada. 1.094.